Destaque Rap, sucesso para os firma. Roupa de marca, tênis da hora, perfume pra chavar. As minas chona, quero luxar e logo tá de cima. Só o que nós quer, sucesso para os firma. Quero dinheiro e os carros rebaixado. Piscina pra relaxar, sofrimento virou passado. Sucesso para os firma, isso que nós quer. Dinheiro na conta e não andar de pé. Luxar com as dona, louca na minha cama. Aumenta meu status e faz a minha fama. No costume nós comanda, aqui tem o respeito. Traz um do bom e tudo que tem direito. O firma vai trampar, o firma quer luxar. Não atrasa o meu lado, porra, sai pra lá. Quero viver bem, sem treta com ninguém. Longe dos fardas, dá um perdido de 1.100. O corre traz sucesso, vem cheirando a morte. Você quer ficar rico, vem e tenta a sorte. Vida boa é o que nós quer e almeja viver do nosso jeito nesse mundo de tristeza. Roupa de marca, tênis da hora, perfume pra chavar. As minas chona, quero luxar e logo tá de cima. Só o que nós quer, sucesso para os firmes. Roupa de marca, tênis da hora, perfume pra chavar. As minas chona, quero luxar e logo tá de cima. Só o que nós quer, sucesso para os firmes. Mas não é assim, você tem que se ligar. A vida não é fácil, você tem que trampar. Sair do prejuízo e não mais se estressar. Um homem de verdade não pode se humilhar. Quem não quer luxar, ganhar muito dinheiro, ter tudo o que quiser e mais. Sair pros frevos, se é certo ou errado, os firma quer se divertir. Sair na madruga com as donas pra curtir. Ter vida de patrão, sonhar com as mansão. A cara de mal, o Rolex, os cordão. Ousadia pra quem tem, sucesso para os firmas. Hoje o que nós quer é só andar de cima. Só fumaça, um Xandão. Um fogo, ha, e um do bom. Só na curtição, aqui na diversão. Vamos viver a vida, que essa é a função. Roupa de marca, tênis da hora, perfume pra chavar. As minas chona, quero luxar e logo tá de cima. Só o que nós quer, sucesso para os firmes. Roupa de marca, tênis da hora, perfume pra chavar. As minas chona, quero luxar e logo tá de cima. Só o que nós quer, sucesso para os firmes.